Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Peter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu, put us in. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Saudações musicais, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 41º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio nós faremos agora a segunda parte dos mais bem comentados e queridos episódios do Paranerdia, que são as músicas dos clássicos Disney. E para fazer mais uma viagem musical pelos desenhos da Disney, eu convidei aqui quatro queridos amigos para falar comigo. A primeira delas, vinda diretamente das masmorras cinematográficas do site cinemasmorra.com.br, Angélica Reles. Saudações, Angélica. Saudações, Nerdmaster. Tudo bem? Tudo bom, meu amor. E como é que tá lá o Cine Masmorra? Tá lá, tá indo de vento em popa, muito cinema, caçando por aí essas pérolas maravilhosas aí pra divulgar. Eu tô esperando pela segunda temporada do Game of Thrones pra você me chamar lá pra fazer podcast. Ah, sim, todo mundo quer participar, mas você já tá convidado, já fica o convite aqui no ar. Obrigado. E é verdade essa história que o Masmorra Erótica trocou pra Cine Masmorra porque estavam achando que era site de sacanagem? Não, a piada aí, a piada interna é que o pessoal ficava procurando conteúdo pornográfico lá, só que nunca encontraram, né? Então a gente frustramos de vez esse pessoal aí, deixamos aí Cine Masmorra agora. Aliás, o Cine Masmorra é muito bem conhecido pelos ouvintes do Paranerd, graças ao senhor Eduardo Porto. Oh, sim, o nosso ouvinte que entrou pra equipe, né, do Masmorra, né? É. Ele é fantástico. É o meu mandador de e-mails costumados aqui do Paranerd. É, ele é um comentador fiel, o Edu é maravilhoso mesmo. E, além da Angélica, trouxe aqui também a mais nova participante do Papo de Gordo, Camila S. Dias, a pessoa que convive com o Flávio. Saudações, Camila. Olá, saudações. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui no Paranerdia e espero que o pessoal goste aí da minha participação. E aí, como é que tá? Você já virou membro vitalista da equipe do Papo de Gordo? Então, eu só participei de dois podcasts por enquanto, mas eu sou mencionada em vários, né? O Flávio sempre me menciona indiretamente. Eu já escrevi textos lá também. E tá pintando outras coisas que o pessoal vai ver com o decorrer do tempo. É surpresa. Tá sendo muito desenhada na vida do Logan. Isso. Virei personagem de quadrinhos. O Flávio me desenha lá. Eu reclamo pra ele que não é muito fiel a pessoa, mas... Estamos lá nas aventuras de A Vida com Logan. Eu, o Flávio, o Logan, o Max, o gato e o cachorro. Agora, é sério isso que você tá querendo uma menina? Não, eu brinco, porque aqui em casa até o gato e o cachorro são machos, né? Eu sou a única menina da casa. Então o Flávio fez essa brincadeira comigo, mas quem sabe? Não, uma tirinha que eu adorei recente do Flávio, tá o Max correndo, rindo, depois o Logan atrás correndo, rindo, depois o Flávio atrás correndo, rindo. Aí você olha pra gente e fala, e depois falam que os homens crescem, né? Essa é sensacional, eu amei essa tirinha. Essa é ótima. E realmente, eles estão sempre bagunçando. Eu que fico de canto aqui, observando mais. Você que é a general do exército. Isso. E pra completar, desse conjunto de fanáticos pela Disney, eu trouxe o casal ternurinha da internet brasileira, ou como diria Dona Mayra Moraes, o casal fanfiction da internet brasileira, Léo Luiz e Kel do Radionerds.com.br. Saudações, meu casal querido. Saudações, Nerdmaster. Salve, salve, Nerdmaster. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui para falar da Disney. Falando em tirinhas também, tu manda bem pra cacete com as tuas, hein, seu Léo? Muito obrigado, muito obrigado. Eu tento deixar o nível engraçado ao público, né? Claro que o roteiro sou eu que faço, né? Ah, sempre. Acabamos de revelar um segredo. Temos aqui, acho que, um dos segredos mais guardados da Action Nerds, viu? Bom, e voltaremos daqui a pouco para mostrar aos ouvintes os nossos músicas favoritas dos clássicos Disney. Daqui a pouquinho, depois do Nerd Mail, do Curioso Nerds e do Cine Nerd, vamos lá. You got a Nerd Mail. E aí, Gabriel, tudo certo? Tudo certo, meu querido. Vamos gravar mais uma leitura de e-mail? Bora! E-mails, comentários e recadinhos. Recadinhos. O primeiro recadinho, este podcast é pertencente ao blog Paranerdia, que fica no endereço, obviamente, www.paranerdia.com.br. Se você é nosso ouvinte via feed do iTunes ou pela página da Combo Podcast, nossos parceiros do Paranerdia, vá, dê uma visitinha também no nosso blog, nosso site, e veja os posts relacionados e outros posts variados do blog. Temos também a página no Facebook, né, que é facebook.com/paranerdia. Toda vez que a gente posta alguma coisa altamente interessante lá, automaticamente aparece na sua timeline, uhum, juntamente com o botão curtir, né? Por favor. E qual é o endereço de e-mail do Paranerd se a pessoa quiser mandar uma mensagem pra gente? Coisa mais difícil da face da terra, paranerd@paranerd.com.br. Pode repetir, por favor? paranerd@paranerd.com.br. E tem Twitter? Também é complicado, difícil. @paranerd. E além do @paranerd, também tem esses imbecis que participam disso aqui, que é o @GabrielWeb. Webler? Webler, né? Web de internet, ler de leitura. Já aviso e comunico, não posto nada de interessante no Twitter. Se quiser acompanhar o Facebook, pode. E também tem o meu, né? @ONerdmaster, maldito professor texano que me roubou o Nerdmaster. Damn it. Ah, foi? Achei que fosse um molequinho de 8 anos que eu vi uma vez lá escrito. Nerdmaster. É um babaca de um professor texano que não posta porra nenhuma. Ele, desde 2 anos atrás, fez 5 postagens. Um outro recadinho, o nosso grande amigo Ricardo Ferro fez um maravilhoso texto chamado Carta Aberta aos Podcasters. Ele mandou o link aqui para o Paranerdia, como se a gente pudesse dar uma olhada e comentasse a respeito. Obviamente que eu fiz um comentário a respeito desse texto, e o link para esse texto estará aqui nos links relacionados. É um texto sensacional a respeito do podcaster aqui no Brasil. Vocês devem ler este texto do Ricardo Ferro. É, mais uma coisa. Hoje nós vamos ler o e-mail e os comentários referentes ao programa número 40 de quadrinhos, Quadrinhologia X-Men Parte 2. O que você achou do Quadrinhologia X-Men Parte 2? Tem que mudar o nome. Por quê? Quadrinhologia tem que ser Paranerdia 40, Quadrinhologia Wolverine/X-Men. Wolverine/X-Men. É, porque foi mais tempo do Wolverine. A gente não falou tanta coisa assim do Wolverine, não? Ah, marca o tempo que você vai ver que ficou bem grande. Ah, que isso, a gente falou do... Falaram bastante. E também gastaram um bom tempo falando mal, feliz, do Banshee. Ah, mas tinha que falar mal do Banshee, não. Nem falar mal, a gente só zoou, porque é o X-Men mais zoável daquela segunda geração, porra. O pior que é, eu vou te falar que me abriu os olhos pra um monte de coisa. Tinha uma galera que eu nem sabia que tinha feito parte da primeira leva dos X-Men. E outra coisa, mascarazinha preguiçosa. O cara que desenhou essa máscara do Wolverine, a primeira. A máscara. Caraca, sim. Tem que ganhar o prêmio de preguiçinha do ano, mané. A máscara de gatinho do Wolverine é um. Caraca, maluco, é muito. Tipo, a questão é assim: se fosse mais trabalhada, até que podia ficar menos pior. Entendeu? Mas, porra, ficou muito. Nunca tinha visto essa máscara do Wolverine. Eu olhei e fiquei com vergonha. Não. E olhando ela agora, me caiu a seguinte ficha: o Wolverine Ultimate foi baseado nela. Foi, pior que foi. Eu posso ser zoado horrores nisso depois nos comentários, mas me caiu a ficha disso agora. Ah, mas pior que eu acho que foi sim. Ah, e outra coisa: vocês falaram muito do Wolverine, agora eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu quero ver quem é que vai me responder. Por que que o Wolverine, quando tá sem o adamantium, as garras quando saem redondinhas, assim, os catocos redondos, que os catocos é mais grosso, os catocos que saem são mais grossos do que os dedos dele. E quando tá com o adamantium, sai fininho, igual de gato. Por quê? Olha, essa foi uma pergunta, inclusive, que foi feita nos comentários. Quero ver quem é que vai me responder isso. O porquê. Não, mas o porquê é fácil de responder, meu querido. Simplesmente porque o desenhista quis. É verdade. E outra coisa, eu usei muita frase que vocês falaram no podcast, que quem é o super-herói mais poderoso? O que tá do lado do roteirista, né? É o poder, maior poder que existe em todas as histórias em quadrinhos do universo inteiro é o roteirista tá do meu lado. É verdade. Ele é um poder criado por São Goku. Porra, cara. Padroeiro dos heróis que sempre vencem. Na tabela de ressuscitação, né? Tá, Goku, acho que se eu não me engano, Jim Winchester, Sam Winchester e Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não, bota Jim Gray no meio dessa conversa também. Porra. Cara, olha só. Não se comenta, não se bota esse tipo de coisa em quadrinho, porque não tem graça, meu irmão. Não tem graça. Não vale, cara. Não vale. Pô, lembra que eu tinha quando saiu. Uma das vezes que o Dr. Otto, o Octavius, ressuscitou, que na capa, você abria assim, vinha, a capa você abria, né, e ela desdobrava de novo, era ele levantando assim do túmulo com os tentáculos assim, todo sujo assim, só via só a luzinha do olho, a luzinha branca no olho dele e aquela silhueta dele. Uhum. Pô, tinha isso, eu achava isso muito foda, mano. Tinha isso no meu... Essa capa tava. Eu tirei, rasguei a revista e colei aquela porcaria no meu armário, mano. Achei muito legal. Depois que eu descobri que ele ressuscitou outras 500, perdeu a graça. Bom. Vambora, vamos começar essa leitura, maldita. Vamos lá. Bom, antes da leitura de e-mails, eu queria comentar um vídeo que foi mandado pra gente pelo ouvinte Fábio Tartaruga, também conhecido como Fábio Wow, que ele mandou um vídeo que eu achei engraçadíssimo. Que quando o Wolverine vai à manicure, né? Isso é muito bom. Comente um pouco a respeito de Wolverine na manicure, por favor, Gabriel. Quando esse digníssimo aí passou pra meu vídeo, eu falei pra ele, vale a merda. Vai ter problema aí. Comecei a ver o vídeo. O engraçado é que ele parece... Ele tem tudo pra ser assim, tipo, uma pegadinha mesmo. Mesmo de... Você não tá, a pessoa não tá esperando, sabe? Câmera escondida. Exato, parece mesmo do início, desde o início. A mulher chega, chama ele senta e tal. Meu querido, quando rolou o momento que ele mostra que ele é o Wolverine, eu falei para Alexandre, não ficou ruim. Não ficou ruim. Se eu vivesse numa caverna 50 anos, não soubesse quem é o Wolverine, não soubesse o que era computação gráfica, eu ia olhar e eu engoli essa, cara. Ficou legal, ficou direitinho. Ficou bem feito. Tem que admitir que tava toda a cara de câmera escondida desde a... Pô, tinha mesmo. Tava desde o início, cara. Tava desde o início. Desde a entrada do cara que em vez de fantasiado de... Ah, é. Fantasiado de Hugh Jackman, né? Tava mesmo, Hugh Jackman. É óbvio que o link pra este mavioso vídeo vai estar aqui nos links relacionados da Paraneja. Galera, assiste esse vídeo... Porque tu vai rir muito, cara. A gente não vai nem contar o final porque é pra não estragar, mas é muito bom mesmo. Quem foi que mandou o nosso único e-mail desse? O único e-mail que mandou foi o Luiz Garavello. Garavello? Garavello, do Equipe Quadrim. Uhum. E-mail bem grande, pelo menos mandou um, mandaram um só, mas mandaram um grande. Uhum. Vamos começar a ler esse negócio aí. Olá, seres paranerdios. Descobri o cast de vocês há algum tempo atrás da Taberna do Smoke, pela Taberna do Smoke e do Cidade Gamer. E ouvi o episódio parte 2 sobre X-Men. Minha iniciação com os mutantes foi na saudosa edição dos Novos Titãs e X-Men, né? Sou decenauta das antigas, mas não sou anti-Marvel. Essa é boa, anti-Marvel foi ótimo. O meu preferido na segunda geração não era o Noturno, mas sim o Colossus. Sempre tive a preferência por heróis soviéticos, mas com certeza todos tinham um apelo especial. Sim, até o Banshee eu gostava. Puta, fazer o quê? Pena de você. E um grupo multinacional na época realmente era algo bem raro. Não querendo parecer pedante, convido-os a conhecer o outro podcast sobre quadrinhos e outras coisas. O Quadrincast. Quadrincast esse que eu já ouvi dois ou três episódios, realmente tá muito maneiro. O de Guerra dos Tronos, a edição 2, tá muito boa mesmo. E eu vou, obviamente, deixar link do Quadrincast aqui nos links relacionados do Paranerd. Jabá! Ah, jabá, meu filho. Aqui jabá é de grátis. Hospedado junto com ao site da Quadrin, talvez seja o maior site de fanfictions de super-heróis do Brasil, a ideia do cast se baseia nos escritores do universo quadrinhos conversando sobre assuntos relativos a quadrinhos e além. Uhum. Já falamos sobre filmes, sobre heróis, como X-Men, First Class, Thor, ambos da primeira edição, sobre Game of Thrones, que você acabou de mencionar, da edição 2. Falamos do personagem e do filme Capitão América, o qual o quadrinho cast número 3 foi dedicado exclusivamente. E no quadrinho 4, falamos do Lanterna Verde e sobre o filme recém-lançado, com discussões polêmicas. Mamelos! E detalhe, detalhe que ele botou aqui, falamos aos Lanternas Verdes, tipo, ele só me ensina, ele tá falando do filme, ele só falou, Lanterna Verde, pronto, continua o próximo assunto, né? É, tá. E daí? Sendo assim, esperamos que gostem do nosso podcast. Estamos mais ansiosos pelos seus comentários, sugestões e críticas. Para visitar-nos, vai estar aí embaixo no post www.quadrim.com.br. Uhum. Forte abraço, equipe Quadrim. Beleza, valeu, Luiz. Pode deixar que vai ter link não só para o site do Quadrim, mas também especificamente para a categoria do Quadrimcast, que eu vou recomendar, que realmente está tá do início, né? E como todo podcast de iniciante, ainda tá precisando ser refinado, mas nada também que o entusiasmo não melhore. Vocês estão de parabéns pelo Quadrincast, com certeza. Bom, e além desses e-mails, recebemos uma porção de comentários, realmente tivemos comentários. E comentários bons, comentários grandes, cara. Até a galera tá começando a fazer da área de comentários do Paranerd. É quase uma sala de chat. Você não percebeu isso não, Gabriel? Graças a Deus. Que bom, que bom, que bom. Que bom, né? Bom, então vamos mandar abraços para, em primeiro lugar, a Camila Dias. Vamos dar um abraço pro queridíssimo, grande cara, camarada, o Queiroz, que lembrou do Máquina do Tempo. Ah, também mandar um abraço para Diego Miyabi Samá. Vou mandar um abraço pro The Portal. O The Portal Soares. Também quero mandar um abraço para o Márcio Neves Machado, que fez uma observação interessante sobre algo que o Caliban falou no cast. O Caliban realmente concordou que estava errado o que ele tinha falado e consertou bem a tempo. Muito obrigado, Márcio, pelo seu paradoxo, né? Um abraço pro Kio Caio César, mais uma vez aqui com a gente. Aliás, cara, o Farrazini tá ficando cada vez mais foda de ler. Eu adoro ler o Farrazini, cara, muito bom mesmo. Um abraço para o senhor David Blackout, que, para não cair de paraquedas no meio de alguma história, ele resolveu ler desde o Uncoming X-Men 001. Porra, vai gostar de fazer... Vontade, vontade. Assim, no inferno. Prêmio Força de Vontade, meu querido. Prêmio Força de Vontade. Eu até respondi o post, o comentário que ele colocou. Eu comecei ali na Dinastia M. Comecei a reler a partir de Dinastia M. E, meu querido, Lost, perdi total. Perdidaço em tudo. Continuando, abraço pro Drug. O Drug, nosso querido comentador de estimação. E um abraço final para o ALX, que acha que em questão de ressurreição o Lobo ganha da Jean Grey, mas eu não acho. Cara, o Lobo é outro personagem que não conta. Não conta, não pode contar. Se contar a ressurreição do cara, não vai ter número. Cara, uma coisa que eu acho engraçado a respeito dessa história da ressurreição do Lobo, vamos parar pra analisar também uma coisa, ele só voltou à vida uma vez. É, até porque o nego olhou e falou assim, não vamos mandar esse cara pro inferno, não dá pra mandar ele pro céu, e também ele não tem como ficar na Terra assim direto. Cara, faz o seguinte, dá imortalidade pra esse filho da mãe, e deixa ele se virar num mundo qualquer maluco aí. Pronto. Cara, resolveu o assunto. A revista Lobo Está Morto é foda pra caralho, cara. É muito boa mesmo. Bom, recados dados, e-mails e comentários lidos. Então vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Que pode mudar de nome. Hein? É. Parece. Momento zoada. Pode mudar de nome. O Curioso Nerd pode mudar pra Wikipedia Informa e o Cine Nerd pode mudar pra Eu Li no IMDB. Filha da puta. É, isso é que dá eu convidar a gente pra gravar e-mail comigo. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que voltar a gravar e-mail sozinho. Mesmo que a galera tenha gostado. Vai pro inferno, vai, Paquiderme. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, vai, tchau. Ei, Luke, eu sou seu pai. O Brasil tem que passar Curioso, né? Desse 41º episódio, eu gostaria de comentar com vocês sobre quais são os títulos da Disney que participam da moratória, aquela famigerada tática comercial que foi discutida entre os convidados do Paranerd deste episódio. Participam da moratória os seguintes títulos: 101 Dálmatas, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, A Dama e o Vagabundo, A Pequena Sereia, Alice nos País das Maravilhas, Bambi, Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, Fantasia e Fantasia 2000, que são considerados como sendo um clássico apenas, Mowgli, o Menino Lobo, Peter Pan, Pinóquio e o Rei Leão. Acredite, é verdade. Mas agora eu vou. Cine Nerd. Nasce em Venha, mamãe de ti. O Cine Nerd desta 41º episódio, eu não poderia recomendar outra coisa senão um dos mais aguardados lançamentos da história da Disney. O Rei Leão finalmente saiu no formato Blu-ray e está sendo lançado agora pelo período da moratória. Então, se você gosta deste maravilhoso clássico Disney, numa sensacional edição em alta definição, adquira os Blu-rays 3D e 2D do filme O Rei Leão da Disney. Eu recomendo. Do bem, não deixe de ouvir o Paranerdia, um podcast para nerds. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Estamos de volta! Bom, então, escolhemos aqui algumas músicas para que seriam nossas músicas favoritas. Dessa vez, meus queridos ouvintes, eu não vou tocar músicas de vilão, apesar de que numa das minhas músicas o vilão canta, mas não é uma música de vilão. Eu, dessa vez, escolhi músicas que realmente são as minhas favoritas. E Angélica, minha querida guardiã da masmorra, qual seria a sua primeira música para deleite dos nossos ouvintes? Pois é, a primeira música que eu escolhi é uma música chamada The Moby Song, que é cantada no filme da Bela e a Fera, né? Interpretada por Maurício Luz, que é sensacional essa música, maravilhosa. Como é que é essa música e qual é o momento dela no desenho? Olha, o momento em que a música toca, pra quem já conhece aí a animação da Bela e a Fera, é o momento em que o Gaston, ele vai ficar chamando todo aquele pessoal da aldeia lá pra poder atacar o castelo, ou seja, já é próximo do final, né, da animação. E a música é sensacional. Se quiser, eu canto um trechinho aqui, pelo menos só o começo. Por favor, deleite-nos com sua maviosa voz. Maviosa é ótimo. Mas ele começa assim: o inimigo é uma ameaça, poderá nos atacar. Vai comer nossas crianças, isso é só pra começar. E o massacre dessa aldeia nós iremos assistir. Ele vive uma ameaça, poderá nos atacar. Vai comer nossas crianças, isso só pra começar. E o massacre dessa aldeia nós iremos assistir. Quem for homem vai ter que lutar, terá que me seguir. Vamos lá pelo mato, pelas trevas, a neblina na jornada que será um pesadelo. Depois de passar pela ponte levadiça, com certeza cada um de nós vai vê-lo. Ele é um monstro de caninos afiados, tem bocarra e tem garra de pantera. Vai urrar, espumar, mas não vamos voltar sem lutar, sem matar essa feira. Não, não devem fazer isso. Se não está conosco, está contra nós. Tragam o velhote. Isso foi de mim. Deixemos que avisem a essa feira! Soldos! Vamos livrar a aldeia deste horror! Quem vem comigo? Com certeza, com certeza! Querem todos o maior furor! Contamos com Gastão para comandar! ver. Calma, calma, vamos achar uma saída. Não gostamos daqui, do que nunca entendemos. Esse monstro pode até nos devorar. Deram vacas e lanças pra salvar suas crianças. E que temos essa fera. Vamos matar. Eu sabia que não deviam ter esperança. Talvez fosse melhor que ela nunca tivesse aparecido aqui. Será possível? Será ela? Sacrebleu! Invasores! Intrusos! E eles no espelho. Avise o amo. Se é luta que eles querem, estamos preparados. Deixa comigo. Podem saquear o castelo à vontade. Mas lembrem-se, a fera é minha! O coragem é o Por que você escolheu essa música? O que, que ela te traz de lembranças? Ou o que, que essa música te faz pensar, Angélica? Pô, eu escolhi essa música. A animação tem várias músicas legais, obviamente. Músicas mais encantadoras e tal. Tem toda aquela parada que o pessoal não gosta muito de música de vilão, né? Fala assim, pô, o vilão tá cantando, credo, não, né? Eu curto os vilões. Mas essa daí, pra minha surpresa, assim, é só muitos anos atrás, eu fiquei simplesmente maravilhada, assim, com o timbre do cantor. Porque ele é sensacional, ele dá uns agudos lá que totalmente profissional e eu acho que é maravilhoso, assim, a gente poder escutar dentro de uma música assim. Às vezes, é claro, tem excelentes dubladores que também cantam. Mas nesse caso aí, esse Maurício Luz aí, ele é maravilhoso, afinadíssimo e eu acho que ele atinge timbres, assim, sensacionais. Então é por isso que eu resolvi recomendar essa música aí, porque é muito. Não que a letra seja bonita ou tipo assim, seja uma letra edificante, né, e tal, não, ele tá querendo fazer uma coisa ruim, né, atacar o castelo, mas eu acho que a música é bem legal, tem um ritmo legal e a voz dele é sensacional, então é por isso que eu escolhi mesmo. Você, Angélica, como ouviu o Paranerd 26 que a gente fez com as músicas da Disney, sabe que eu adoro música de vilão, não é só você que gosta. Aham, uhum, sim, nossa, eu também. Esse negócio da Disney colocar vilões cantando, pô, é sensacional, porque é interessante ver também só os vilões também tendo a música deles, o momento deles. Acho que vale a pena. Legal. Camila, o que você acha do desenho A Bela e a Fera e dessa música especificamente? A Bela e a Fera é um filme que eu amo. Eu ainda não comprei DVD, mas esse filme, puxa, eu vi no cinema, é uma coisa que toda aquela coisa não real de encontrar um monstro num castelo e de repente ele virar o teu príncipe encantado é sensacional, eu adoro. Sim, e todo esse negócio também das pessoas aprenderem a olhar através da aparência, né? Isso. A gente se apaixonar pelo que a pessoa realmente é, né? É isso que eu acho que é o valor da Bela e a Fera, né? Porque ela consegue atravessar essa importância que o pessoal dá da aparência, entendeu? Porque ele é um monstro, mas ele tem possibilidade de se redimir e tal. Muito legal. Uma coisa, Camila, se você não comprou o DVD, se apressa para comprar, porque a Bela e a Fera são clássicos platina da Disney e eles estão em moratória. Daqui a uns 6 meses eles param de vender. E aí só daqui a 6, 7 anos. Verdade. Tá na minha lista. Você aceita uma sugestão, que aliás é uma sugestão que eu também vou fazer para os ouvintes? Compre o Blu-ray. Se você tiver o aparelho de Blu-ray, compre o Blu-ray da Bela e a Fera, que é um dos melhores Blu-rays que tem da Disney até o momento. Tá ele e a Branca de Neve pau a pau com os melhores Blu-rays da Disney até hoje. Tá anotado. Bom, Léo e Kel, opinião sobre a Bela e a Fera e sobre essa música. Eu acho que de filme de contos de fadas e de princesa é o meu favorito, sem sombra de dúvidas. Apesar que eu assisti uma única vez quando eu era criança, eu nem lembro direito dele. Tá na nossa lista pra comprar também, mas assim, a história do filme, igual a Angélica falou, me marcou muito. A música, todo o roteiro, é tudo muito bonito. Eu me apaixonei por ele. É o meu filme favorito, assim, de princesa. Léo. Eu acho que eu também assisti há um bom tempo, faz assim, eu tenho flashes do filme, mas não, eu não tenho ele por inteiro na cabeça. E eu acho que, assim, Disney totalmente excelente. Ainda mais por ser realmente essa história de você sentir esse amor por uma pessoa, mesmo ela não sendo mais o príncipe encantado. É sempre o que todo mundo afirma. Então, ela se apaixonar, né, pela fera mesmo, eu acho que... Não pela fera, mas pelo coração que ele tem ao redor dele, eu acho que é o mais bonito do filme. Uma coisa que eu adoro no desenho da Bela e a Fera são os personagens secundários, cara. O Lumière, que é a vela, o Word, que é o relógio. E aquela cena do à vontade, né? Que é quando a Bela está sendo servida e eles começam a cantar, né? À vontade, prova é nossa, da qualidade. E eles, o dublador, cara, que eu não sei o nome do dublador desse personagem na Disney, mas o cara fez um sotaque tão sacana, tão sem vergonha de francês, que tu fica todo o cara falando. É o Yvon Cury, o dublador. Muito bom, cara. Tu ri só de ouvir o Lumière falando, cara. Não precisa nem fazer piada mesmo. O engraçado é que eles dão muito destaque, né, pra esses personagens secundários. E você não vê em outros assim, tá? Talvez em Pequena Sereia ou algum outro clássico, mas eles dão muito mesmo destaque pra esses personagens juntarem os dois de alguma forma. Não, mas a Disney é campeã em fazer personagem secundário que ganha o filme. Que rouba o filme do protagonista, cara. Timão e Pumba é a maior prova. Agora, Dona Camila Dia. Diga. Seu primeiro momento musical, faz favor. Meu primeiro momento musical é do filme Mowgli, com a música Somente o Necessário. Ela vai assim... Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E vai. Ouça. O negócio é o seguinte, seu pimpolho. Você só tem que fazer como eu. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão, tem formigas em profusão. E então, prove uma. Você come formigas? Tranquilamente. E você vai adorar a coceira que elas dão. No modo, cuidado! E o necessário pra viver você terá. Mas quando? Você terá. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Vejam um pica-pau, pau, que só pensa em picar. Ai! Ele vai se dar mal, pra se alimentar. Não pique a peida no pé, pois peida picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa peida como um pica-pau. Você entendeu esse angu? Claro que sim, Balu. Puxa vida, isso até parece conversa de louco. Vamos, Baguera, entre no compasso. O necessário pra viver você terá. Está pra mim. Você terá. Em que momento do desenho mais ou menos passa essa música, você lembra? Eles estão, se eu não me engano, né, procurando comida e vendo. E aí o urso diz pro Mowgli que não, que as coisas simples da vida, né, são aquelas somente as necessárias para viver. Tu precisa de água, tu precisa de ar, precisa de comida, amigos. Beleza, maravilha. Mowgli, cara, é um desenho lindo realmente, e Balu, que é o nome do urso, é um personagem realmente que cativou muitas gerações. Qual a tua opinião a respeito de Mowgli, o Menino Lobo, Angélica? Pô, maravilhosa opinião, né? Legal trazer isso pras crianças. É um desenho bem bonito, divertido, sim. Pô, e baseado num livro sensacional, né? Que é do Rudyard Kipling, né? Não sei se vocês já pegaram alguma coisa pra ler dele. Tem muito sobre literatura fantástica, sabe? É bem legal. E o interessante é que a história original é uma história até triste, assim, tensa, violenta e tudo, mas é claro que a Disney fez uma coisa mais palatável pras crianças. Mas é bem bonito mesmo. Alguém chegou a ver um filme aí que teve aí o... com aquele Jason Scott Lee, o Livro da Selva, que também conta essa história do Mowgli. Não assisti. Não, muito bonito, legal e também é bem parecido com a animação, assim, no sentido de ser não ser violento, entendeu? Ser pras crianças, bem legal. Sim, é a versão live action desse desenho. É isso, com o bônus que o Mowgli é gatésimo, né? Ele tá muito bonito, o Jason Scott Lee na época. Bom, isso na tua opinião. Na minha opinião. Bom, Léo e Kel, opinião sobre Mowgli e o Menino Lobo. Eu não posso opinar muito, porque pra variar eu assisti quando eu era criança, mais criança. Então, assim, eu assisti na escola, do que eu me lembre, e eu vou ser bem sincera, eu não lembro de nada do filme. Só lembra que tinha um garoto e um urso. De uma floresta, eu acho. Umas arvorezinhas. É, isso mesmo. E era tudo verde. Ah, os personagens secundários também são maravilhosos. Pô, o Bagheera, sensacional. Até o... principalmente a cobra lá e os vilões, né? A cobra e o Shere Khan, cara. São muito bons também. Esse Shere Khan, ele aparece no live action também. Aparece, mas é claro que eles não falam, né? Já fica uma parada mais, sei lá, realista. Menos fantasiosa, mas é legal. Eu particularmente preferi o desenho do que o live action. Ah, eu gostei dos dois. Os dois, cada um à sua maneira, me interessou. Mas engraçado, quem é que falou que não recorda direito do Mowgli aí? Eu. Então, porque, engraçado, muita gente não procura mesmo o Mowgli. Eu acho que dos da Disney aí é um menos procurado, se vacilar. É verdade. Quando eu penso em Disney, pensa em Branca de Neve. Mas em Mowgli todo mundo esquece. É, porque será? É tão legal. Eu tenho uma opinião sobre isso, que isso acontece por conta da moratória que a Disney impõe nos filmes dela. Porque ela tem uma tabela de lançamentos de desenho, que quando o desenho está lançado, eles falam tudo o que eles puderem do desenho. Mas quando ele está fora do ar, está dentro do período da moratória, eles nem sequer permitem que o desenho passe na televisão. Essa moratória aí é mó tiro no pé, porque o pessoal esquece, aí perde uma parcela dos fãs. Que pena. Olha, essa história da moratória, ela é muito polêmica. Mamelos! Você tem que entender a razão da Disney. Por que que ela inventa essa história da moratória? Para não banalizar os desenhos que ela considera os melhores desenhos da casa. Você pode ver que só estão nessa brincadeira da moratória os grandes clássicos. Fantasia, Branca de Neve, Cinderela, Alice, o Rei Leão, Mowgli. Então só tem aqueles filmes que realmente é o que o povo mais ama, entendeu? Então são aqueles filmes que realmente, quando eles lançam com um carinho extremo, com a melhor edição possível, tanto que as edições Blu-ray desses filmes, todo mundo está elogiando, que são realmente, são chamadas de edição diamante, não são coisas para se desvalorizar. Eles criam esse sistema da moratória para justamente valorizar quando eles estão na disponibilidade. Ah, mas deixa eu perguntar então, só para eu saber. Mas aí tu é favorável à moratória, então, que eles produzem? Particularmente, não sou. Mas eu entendo a visão da Disney em fazer a moratória. Não, porque é assim, né? Aqui em casa a gente tem, obviamente, a Disney Channel, tal, sei lá, Disney XD. Aí eles passam também vários desenhos, os longas, né, de animação, etc. Só que, é claro, os clássicos eles não passam, deve ser por causa disso, por causa do que você falou, da moratória. Só que, se você for perguntar pra minha filha sobre fantasia, ela não conhece. Ou então falar do que nem o Mowgli aí que foi citado, muitos adolescentes ou pré-adolescentes também não conhecem. Então eu acho que eles podem fazer a moratória para pra valorizar sim um produto antigo e clássico. Mas que é um tremendo tiro no pé, é, eu acho. Com certeza, até, desculpa. Eles não cobram menos de R$40 um Cinderela, um Branca de Neve, enquanto outros títulos a gente consegue a R$12,90, R$15. Comprar na banca até, se vacilar. É basicamente isso que eu ia falar. Eu acho que eles dão prioridade pra lançar essa edição diamante, cheio de coisa, de extras, ou a qualidade melhor possível, exatamente para essas pessoas que podem gastar acima de 40, 50, até R$60 num Blu-ray de uma qualidade totalmente excelente. Então, eu acho que na visão deles, na visão comercial deles, até tá correto, mas deveria mesmo dar chance, dar oportunidade para outros clássicos também da Disney que sejam menos valorizados. Falou tudo. Concordo 100%. Também. E respondendo uma questão tua, Angélica, o pessoal no Disney Channel, você pode ver que se há um, sei lá, acho que mês passado, eles passaram a Bela e a Fera no Disney Channel. Por quê? Porque a Bela e a Fera está na época que está na disponibilidade. Quando a Bela e a Fera sair do mercado, você pode ver que vai passar pelo menos uns 5 anos sem aparecer nenhum desenho correlato com a Bela e a Fera. Pena, né? Porque aí as crianças vão crescer, os pré-adolescentes já serão adolescentes, não vão se interessar tanto por isso. Uma pena. Léo e Kel, ou Kel e Léo, tanto faz a ordem, o que importa é o amor. Qual o primeiro momento musical que vocês querem compartilhar com a gente? Nós vamos falar também de A Bela e a Fera, só que de uma outra música, uma outra parte do filme, que é uma música que eu amo demais, que é de uma cantora que eu cresci ouvindo com a minha mãe aqui em casa, da Celine Dion, Beauty and the Beast, que é tocada na hora que eles estão dançando, não tem esse detalhe, porque eu não vou lembrar. Eles estão dançando na biblioteca, né? Na verdade, aquela cena é o salão de baile do castelo, mas que estava abandonado, porque quando o Fera se transformou no Fera, uma das primeiras coisas que ele fez foi trancar aquele salão de baile. Aí a Bela, quando começou a saracotear pelo castelo, ela achou o salão de baile abandonado, gostou, mas o Fera, sai daí, mulher, tu não tem nada que se meter nesse lugar. Aquelas cenas clássicas. Aí, depois de um certo tempo, quando ela começou a gostar do Fera, tal e coisa, eles resolveram fazer um bailinho, que, aliás, é uma das cenas mais icônicas do Bela e a Fera, porque ela mistura desenho 2D e animação computadorizada, porque todo o salão é uma animação computadorizada e só a Bela e a Fera que são realmente animação tradicional no meio do desenho. Sem falar daquele vestido dourado lindo da Bela. Lindo, né? Muito romântica a cena. E é muito bonito ela dançando com a Fera e se apaixonando pelo príncipe que existe dentro dele. É muito bonito a parte do filme. Combinou demais com a voz da cantora, com essa música. E também eu escolhi essa música porque tem uma banda de metal, rock, que eu gosto muito, que fez uma versão deles do Beauty and the Beast, que é outra letra, só que fala da mesma essência da Bela e a Fera. Muito bem. Só em homenagem a você, coisa que eu nunca costumava fazer, que é botar música em inglês, eu vou botar música em inglês com a Celine Dion cantando, só em sua homenagem, Kel. Epa, obrigada. Bom, então vamos agora a Celine Dion cantando. Ever just the same. Camila, tua opinião sobre essa cena e essa música? Eu acho que toda menina sonha em passar por algo igual, né? Ai, o dia que eu tiver meu príncipe, tiver com um vestido lindo e dançando, só nós dois. Eu acho que é o típico, é a típica cena que toda menininha sonha em passar. Eu vou te enganar um negócio não, essa música, essa cena e essa música deve ter inspirado muito baile de debutantes. Ah, certo que sim. Nossa, com certeza, com certeza. Angélica, tua opinião sobre esta cena especificamente? Pô, essa cena é sensacional, que nem você estava falando aí. Representa um avanço tecnológico interessante para a Disney. Pô, muito legal, foi muito comentado, todo mundo falava dessa cena específica. E é tão legal e a fera é tão apaixonante que chega a ser até um pouco broxante quando ele se torna humano, né, cara? É engraçado isso daí. Isso é uma coisa que eu vivo falando, cara. Eu acho fera mais bonito do que a versão príncipe, cara. Pois é, vira um loiro sem graça lá, pô, a fera era toda peludona, da hora, simpático, grandão. Ele é tipo o príncipe do Shrek, é muito sem graça, mano. Pois é, tava tão legal de fera, né? Eu acho que a Bela, na verdade, na hora que ela viu ele se transformar em príncipe, falou, Largou dele, né? É, meu filho, quero não, volta lá, fera de novo. Quero peludo. Tony Ramos, volta Tony Ramos. E uma coisa que a Angélica e vocês devem saber, lógico, foi por conta dessa cena do baile que o desenho A Bela e a Fera foi o primeiro desenho animado a concorrer ao Oscar de melhor filme, não melhor desenho. E, aliás, foi por causa dessa passagem que foi criado depois a categoria melhor desenho longa-metragem, que antes não tinha. Que legal, né? Que bom, né? Porque vale a pena, porque olha como abriu espaço para vários desenhos legais também, né? Muito bom. Boa. Ah, agora é minha vez, né? É, sou eu. O que é que eu vou escolher? Ah, claro. Vou escolher primeiramente uma música de um filme que eu já comentei uma vez na primeira parte, que é um filme muito lindo, mas muito mal distribuído aqui no Brasil, numa edição muito porca, que é O Corcunda de Notre Dame. E como eu não poderia deixar de escolher, eu vou escolher uma música que começa cantada pelo juiz Cláudio Frollo, e é a música Lá Fora. Ela começa assim: o mundo é cruel, perverso, eu sou seu único amigo na cidade, confie só em mim. Ah, meu caro Quasimodo, você não é conhecedor da vida lá fora. Eu sou. O mundo é cruel, perverso. Eu sou seu único amigo na cidade. Confie só em mim. Eu que o alimento, ensino e visto. Medo de você nunca senti. Para protegê-lo eu insisto. Fique sempre aqui. Pra que sair? Lembre-se do que eu ensinei, Quasimodo. Seu aleijão, meu aleijão, é muito feio. É muito feio. O mundo não tem muita pena desse crime. Você tem que entender. O mestre me protege. Vão tratá-lo como a um monstro. Eu sou um monstro. Dessas coisas é que o povo ri. Sou só um monstro. Não provoque reações desagradáveis. Fique aqui. Confie em mim. E agradeça. Eu vou mandar você ficar aqui. O senhor é bom, mestre. Perdão. Está perdoado. Mas lembre-se, Quasimodo, este é o seu santuário. Meu santuário. Salvo entre os peitoris de pedra e o carrilhão. Aqui dentro a alegria some. Toda minha vida eu vivi na solidão. Não ter liberdade me consome. Preso aqui em cima vi pessoas. Eu conheço todas pelo nome. Toda minha vida eu imaginei descer, ir até lá. Se guiar lá, lá fora, como alguém comum. Me dê um dia o sol, basta apenas um, pra ser lembrado, se der numa ocasião qualquer que eu sair. Se eu puder, quero ir aonde der. Lá fora vejo tecelões, moleiros e casais. Os seus rostos mostram o que sentem. Gritam, xingam, levam suas vidas tão normais. Essa é a vida que me cai bem agora. Para mim, a hora é de enfim ver se der e você me além. Cada manhã que houver, quero ser alguém. Lembra dessa música? Ela é na cena em que o Frollo, né, ele acabou de chegar, ele tá lá visitando o Quasimodo, e o Quasimodo tá porque tá querendo ir na porcaria do Festival dos Tolos, né? E aí o Frollo começa a cantar essa música dizendo que não, ele não deve ir pra lá porque ele é muito feio, a galera vai zoar com a cara dele e tal e coisa. E depois que sai o Frollo, entra a parte cantada pelo Quasimodo, que aí essa parte é de deixar qualquer um arrepiado, que o cara começa a cantar e começa a escalar as paredes da catedral e dá uns agudos, uns graves fortes pra caramba, que obviamente eu não vou nem arriscar fazer aqui, porque minha voz tá de taquara rachada, ninguém merece, mas pô, na minha opinião, uma das músicas mais emocionantes que tem no Corcunda. Qual a sua opinião a respeito do desenho Corcunda e dessa cena especificamente, Angélica? Eu gosto bastante do desenho. O desenho é de 96 e já tava nessa vibe aí da Disney ter um protagonista que não era um gatão. Tanto que o Quasimodo tá ali, é meio tortinho e tal, né? Tem o capitão, sei lá, que é todo bonitinho, só que todo mundo simpatiza, obviamente, com o Quasimodo. Muito legal. As músicas são ótimas, são excepcionais. As gárgulas lá tem cada piada maravilhosa. Gosto demais do Corcunda de Notre Dame. Camila. O Corcunda de Notre Dame eu assisti uma vez só, também logo que saiu. E eu assisti em inglês, então toda a parte da trilha eu não, em português eu não tenho muito contato. Mas é um filme muito legal, também dá vontade de estar no cenário e de se imaginar a princesa. É um filme que desperta isso também em mim. Mas se você aceita uma sugestão, apesar da edição brasileira ser meio bom, o filme ainda merece. Compre o DVD dele. Bom, é um filme que tem que ter na prateleira, com certeza. De preferência, compre pelo link do Submarino do Paraná. Ah, tá bom. Ah. O filme é legal que ele, apesar de ser assim, acessível para crianças, ele trata de certos assuntos seríssimos, né? Sobre inferno, infanticídio, discriminação, luxúria, crítica religiosa, de uma maneira bem light assim, mas ele, né? Ele toca nisso daí. E aí voltamos naquele tema de que você não deve julgar pela aparência. É verdade, né? Apesar que na continuação lá do Corcunda 2, lá que eu também assisti com a filha, o Quasimodo também arruma uma moça, né, e tal, pra namorar, só que ela não é toda tortinha, não. E aí? sinceramente, eu até gosto dessa continuação do Corcunda, mas eu achei que eles não precisavam ter feito aquilo de terem arrumado uma namorada por Corcunda, pô. O Corcunda deixou a Esmeralda ficar com o Febo, então deixa, não precisa arrumar mulher pro Corcunda, pô. Pô, mas deixa o Corcunda ser feliz, meu amigo, como não? Mas ele não era infeliz. Pois é, mas ele queria namorar também, né? Só que eu achei engraçado que na continuação acabaram arrumando uma namorada pra ele, né? É. Léo, opinião sobre Corcunda de Notre Dame. Eu acho, assim, um filme muito bonito pela relação dele mesmo e de ser essa pessoa tão feia, mas tão bondosa ao mesmo tempo, e que todo mundo fica criticando isso nele e jogando isso na cara dele, e não é bem assim, né? O filme vai caminhando pra mostrar que não é bem assim. Mesma forma que é uma fera por fora, mas ele tem um bom coração. Ele é uma boa pessoa. Então, o Corcunda, eu lembro desse ensinamento que, terminando o filme, eu lembro que eu já tinha isso na cabeça. Não importa o que a pessoa é, mas sim o que ela faz pra você, como ela faz pra você, pra te deixar bem. É verdade. O conceito de deixar ir, deixar a pessoa ser feliz e tal, né? Cara, uma cena que sempre me empolga e sempre eu choro quando eu vejo é justamente o finalzinho que a Esmeralda traz o Corcunda de dentro da igreja pra luz, né? Que já tinha acabado a batalha, todo mundo tá feliz, todo mundo ganhou. Só tá faltando a redenção do Corcunda, né? Vamos dizer, o povo aceitar o Corcunda. E aí entra aquela menininha que largou da mão da mãe. Não, deixa eu ir lá, mamãe, deixa eu ir lá. Aí ela toca no Corcunda, dá carinho, abraça, porra, aquilo ali. Ah, eu também choro. Todo mundo chora. O Léo, então, deve mijar pelos olhos de tanto. Pra variar, né? É muito tocante, né? Justamente a criança que é mais, mais inocente, né? E tal, ela conseguiu transpor, né? Isso daí da aparência e ver que o Corcunda precisava do toque, né? Do carinho. Muito bonito. E seguindo, passando de pau para cavaco, Angélica, novamente, meu bem, qual é a sua segunda e última escolha musical para que esse cast não fique gigantesco? Pô, então, é uma música que eu acho que muita gente gosta, né? Porque fala sobre, além de tudo, sobre exploração, como é que o homem explora a natureza, destrói a natureza e suga toda a vida da natureza até não restar mais nada. De uma maneira muito bonita, muito lírica, né? Que é Cores do Vento, da animação da Disney, Pocahontas. Uma música belíssima e tal, que fala sobre isso, né? Esse conceito aí que os espanhóis tinham, e todos os exploradores em geral, que eles achavam que os índios eram selvagens, que eram estúpidos e tipo assim, eles só na gana de ganhar grana, de explorar, de tirar tudo da terra até não sobrar nada. Ela, a Pocahontas, vai falar lá pro mocinho, que eu não recordo o nome, acho que é o John Smith. Ela fala pra eles que ela não é selvagem. E tal, e conta através da música como é que é a relação dos indígenas com a natureza. É sensacional a letra da música. O interessante que eu tenho a falar sobre Pocahontas é que até o lançamento recente, inclusive, do DVD musical de Pocahontas, esse era um filme que nunca tinha sido lançado no Brasil. Olha só. Entendeu? Então, se vocês gostam desse desenho, que realmente é uma história lindíssima, belíssima, comprem esse DVD musical, que o link vai estar nos links relacionados, tá? Que é a única versão do Pocahontas que existe no Brasil, não tem outra. Olha, eu acho, até para quem tiver curiosidade, até porque vale muito a pena, tem um live action, né, do Pocahontas, que é o Novo Mundo, que é uma das melhores versões da história, assim. É claro, mais verídica, que é de um diretor bem legal aí, que ele tá muito em voga hoje em dia, que é o Terrence Malick, né? Eu acho que é esse daí da Árvore da Vida e tal, que tem uns atores legais, tem o Christian Bale, Christopher Plummer e tal. Um filme muito bonito mesmo, Novo Mundo. Acessem aí, porque, pô, é sensacional esse filme, gente. É sem pieguice, claro que não tem lá a coisa Disney e tal, não é nada palatável, assim, mas a história é muito bonita, já que é uma história verídica mesmo, da Pocahontas. Não, mas tem outro live dele também. Ele é bem recente, chama Avatar. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu achei bem tosquinho, sinceramente. Eu prefiro animação, sabe? Mas também. Que é basicamente a história homem contra indígena, né? Mas não vem ao caso. Pois é. Todo mundo falou na época, né? Vai, Angélica, tu vai arriscar uma palhinha do Cores do Vento? Pô, eu vou tentar, hein? Vamos ver o que, que dá. Se acha que eu sou selvagem, você viajou bastante, talvez tenha razão, mas não consigo ver. Mas selvagem quem vai ser? Precisa escutar com coração, coração. Se acha que eu sou selvagem, você viajou bastante, talvez tenha razão, mas não consigo ver. Mas selvagem quem vai ser? Precisa escutar com coração, coração. Se pensa que esta terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender, pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. E que só a gente é seu semelhante, e que os outros não têm o seu valor. Mas se seguir pegadas de um estranho, mil surpresas vai achar ao seu redor. Já ouviu um lobo uivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e com as cores do vento colorir. E com as cores do vento. Pelas trilhas da floresta, provando das frutinhas o sabor, rolando em meio a tanta riqueza, nunca vai calcular o seu valor. A lua, o sol e o rio são meus parentes, a garça e a lontra são iguais a mim. Nós somos tão ligados uns aos outros neste arco, neste círculo sem fim. Ah, glória, onde irá? Se você acordar, nunca saberá. Não vai mais o novo usar para a lua azul. Já não importa mais a nossa cor. Vamos cantar com as belas vozes da montanha e com as cores do vento colorir. Você só vai conseguir desta terra usufruir. Se com as cores do vento colorir. Uma coisa que é interessante falar sobre Pocahontas é que, sim, a versão Disney é adocicada em relação à história, vamos dizer, verídica, né, do John Smith e da Pocahontas de verdade e tal e coisa. Mas tem muita coisa, vamos dizer, na cara de verdade nesse desenho. Apesar de ser mais amiguinho, tem lá os seus tons de cinza, de escuro no desenho. De censura, né? A ganância. Eu acho que é o primeiro filme da Disney, gente, me corrija se eu estiver enganada, que não tem final feliz. Não tem mocinho ficando com a mocinha, entendeu? No sentido final feliz, realmente. Eu acho que o Pocahontas, se não é o primeiro, é um dos mais famosos. Com certeza. Camila, tua opinião sobre Pocahontas? Esse filme é muito presente na minha vida. Eu tive a fita VHS dele antes de entrar em casa e roubarem todos os nossos filmes, mas tudo bem. Eu comprei o Pocahontas, o DVD, é tipo uma coleção de filmes que é, não sei o que, and play, que não tem trailer, não tem extras. E é uma coleção que custa R$ 9,90. Eu não consegui assistir com o Logan e com o Max, eles não têm paciência ainda pra assistir, assim, recentemente, mas eu assisti ele muitas, muitas vezes. É uma trilha sonora que eu sou apaixonada. Não tenho palavras pra descrever o quanto me toca. É maravilhoso a parte que ela navega e vai falar com a árvore. Nossa, esse filme pra mim é muito, muito maravilhoso. Adoro Pocahontas. Percebe-se, percebe-se. Não, e ela falou da árvore. Nossa, a árvore é um personagem maravilhoso da história, gente. Fico arrepiada quando eu lembro da árvore mística lá que ela fica conversando. É a vovó Willow. Isso, nossa. Isso. Muito bom mesmo. Fico toda arrepiada, é demais esse personagem aí que ela fica se guiando. Né? Bom, eu particularmente eu não compartilho do gosto da Camila pela coleção Disney Play, que eu acho que é uma das piores sacanagens que a Disney já fez com aquelas pessoas que realmente gostam dos desenhos da Disney, que é botar um DVD só com filme, mas porra nenhuma. Nem mesmo, só que é um absurdo, nem mesmo o áudio original você tem, você só vai ouvir aquilo em português e dane-se. Se você quer saber o áudio original, não estamos aí. Agora, eu particularmente não gosto dessa coleção Disney Play, mas isso é o meu lado colecionista, o meu lado cara que gosta de falar de DVDs, né? Porque eu não participaria do blog do JC se eu concordasse com... É pra quebrar galho. Então, eu também prefiro as versões Platinum e Golden e tudo mais, mas essa é pra quebrar o galho mesmo. É. Léo e Kel, o que vocês acham de Pocahontas? Olha, esse eu lembro um pouco mais, porque eu tinha uma revista em quadrinhos que minha mãe tinha comprado pra mim. Eu assisti pouquíssimas vezes, mas por causa dessa revista e ficar lendo e relendo, eu lembro mais ou menos. Mas assim, é um filme da Disney que não me atrai, não sei por que raios, mas eu nunca fui muito fã de Pocahontas. E depois de assistir Avatar, fiquei com mais raiva ainda. Mas assim, é uma história bonita, os personagens são bacanas, mas assim, é um filme que não me atrai, eu não sei porquê, não faz meu estilo. Eu acho assim que a continuação, porque muito se fala mal de continuações, mas é um dos poucos assim que eu gosto da continuação, sabe, do Pocahontas 2 lá, porque ela acaba indo pra corte e mostra a futilidade da corte. E tudo, como é que aquele pessoal vive na Inglaterra. Eu acho sensacional a continuação, pelo que mostra também em crítica social, sabe? Coisa que eu achei bem bacana e que eu sempre levei na minha vida, a questão da simplicidade. Então, assim, a Pocahontas, ela é simples e os ingleses eram todos ambiciosos, queria poder, riqueza. Então, isso é uma coisa que me deixou com mais raiva dos ingleses. Mas, enfim. A questão da simplicidade toda, de ver a vida, eu acho mais bacana. Assim. Talvez esse seja um dos primeiros, se não o primeiro, filme mais... animação, né? Mais humana da Disney, não tão fantasiosa, né? Apelando para um fato, assim... verdadeiro, exploradores, indígenas e o conflito humano entre eles. Claro que tem toda a parte fantasiosa da crença indígena, mas eu acho que é essa humanidade toda que a Disney tentou colocar no filme que não atrai tanta gente, mas ainda assim é um belíssimo filme e uma belíssima história baseada em fatos, né, que realmente aconteceu. Algum pontos corroboram bem com essa tua opinião, o que é o seguinte: esse foi um dos primeiros, ou até mesmo o primeiro filme Disney que não foi baseado num livro, num conto, ele foi baseado numa história real, que é uma história verídica, e esse é um dos primeiros, se não for o primeiro filme da Disney, que os coadjuvantes animais não falam. Olha, legal, inovaram. É, porque tem o beija-flor, que aliás eu não sei o que um beija-flor está fazendo na mata americana do norte, que não beija-flor para aquelas andas, mas tudo bem. Por que não, né? É fantasiosa, né? É, né? Um guaxinim e o cachorro do bandido, que acaba depois virando parte da equipe dos mocinhos, né? Mas esses três personagens são animais, e não falam em momento nenhum do desenho. Então, vamos seguir viagem. Quem agora? Quem falou agora foi a Angélica, né? Então, Camila, sua segunda obra musical, por favor. A minha segunda obra musical é do filme Cinderela. A música é A Dream is a Wish Your Heart Makes. Eu não sei em português como é, e antes que todo mundo me chame de nojenta e nariz empinado porque eu assisto filme em inglês, é porque eu era professora de inglês. Então, sempre que eu fazia atividades com os meus alunos, tudo era... Eu usava essas versões em inglês mesmo, por isso que eu... Então, eu peço desculpas por não saber como é a versão em português. Mas a música vai assim. A dream is a wish your heart made. Por aí vai. Dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. That clock. Oh, killjoy. I hear you. Come on, get up, you say. Time to start another day. Even he orders me around. Well, there's one thing. They can't order me to stop dreaming. And perhaps someday, the dreams that I wish will come true. La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. La da da la da da da da da da. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. Do desenho é essa música? Essa música toca quando ela tá acordando de manhã, o sino da igreja da cidade tá tocando e ela precisa levantar, se arrumar, estar pronta para ir servir as irmãs e a madrasta. Então os amiguinhos dela, os ratinhos, os passarinhos estão ali no quarto dela acordando ela e começando o dia do lado dela para ela ir fazer o café e alimentar os bichos e tudo mais. Muito bem, muito bem. Mais uma vez, eu sou obrigado a botar uma música em inglês, mas fazer o quê? Convidado pediu, convidado... A Cinderela, cara, eu particularmente, eu acho um dos desenhos mais bobos da Disney. Desculpa se vocês gostam, mas eu, sinceramente, eu não consigo engolir a Cinderela, cara, porque... É, na minha opinião, é a princesa mais pateta da Disney. Porque a mulher depende da fada madrinha, depende dos ratos, depende dos passarinhos, depende de todo mundo. Ela não faz nada sozinha, pô! Mas a graça é isso, é uma princesa, né? Mais fantasioso, infantil. Mexe mais com o lúdico da criança, né? Por isso que a criançada se identifica tanto, principalmente as meninas. A minha adorava também Cinderela. Uma coisa que, aliás, foi inclusive Dona Mayra Moraes que já falou lá no Papo de Gordo, a Cinderela só ensina uma coisa, que as meninas têm que saber limpar a casa. É, que é importante, né? Sabe como é que é. Indo na origem da história, a Cinderela é uma história dos Middle Ages, e significa Cinder é cinza, então ela, né? Menina das cinzas. Por isso que ela só limpa. Ela é a menina que tinha que limpar as cinzas, que tinha que limpar o fogão, a casa. Na Europa era muito frio, então tinha que fazer fogo para se esquentar. Então a parte da limpeza da casa era tirar cinzas, né? O grosso das cinzas do fogo. Então a Cinderela é a menina das cinzas. Tu já imaginou se na Disney no Brasil eles tivessem traduzido para Cinzerela? Oh. Ai, que horror. Que horror? Que horror. Ué, colocaram lá nem que a vaca tussa pra um desenho. Pois é. Sim, mas pois é. Cinzerela, não teria nada demais. Cinzerela, ui. Ainda bem que eles sabiam dessa origem da história, que senão a gente teria Cinzerela. Verdade. Alguém chegou a assistir, porque aqui em casa nós também somos muito, mas muito mesmo fãs daquela série que passava na Cultura, que é o Teatro dos Contos de Fada. Alguém chegou a assistir ou alguns episódios desse daí, desse que hoje em dia é tudo vendido em DVD também, né? Esse separadamente, né, por cima, para piorar, né? Mas tem a versão da Cinderela com a Jennifer Beals, né? Que, pra quem não lembra aí, que é do Flashdance, com o Matthew Broderick também, do Curtindo a Vida Doidado, que é bem divertido também, e a Fada Madrinha é bem, tira muito sarro da Cinderela, cara, é mó legal essa versão. Eu particularmente não vi. Agora, voltando pro desenho da Cinderela, cara, a única cena que eu não consigo esquecer, nem que eu queira, porque eu não consigo, não adianta, é a música da Fada Madrinha, cara, aquela história do... Salagamula, mexicabula. Nossa, não canta que é que nem o Pony Maldito lá, senão gruda. Essa música virou sinônimo de encantamento, né? Virou sinônimo de magia, né? O bibiri, bobiri, boo. Porque não adianta, cara. E é uma música que cola na orelha e não sai mais da orelha, mas nem querendo. Nem por... Ô Alexandre, aproveita, coloca essa música no final do episódio e faz maldição dos pôneis malditos. Pessoal, divulgar o Paranerd pra mais 10 amigos. Maluco, cara, tu tá querendo que eu espante meus ouvintes, porra? Sacaneia não, cara. Ouça Paranerdia, bibibob, dibum. Léo e Kel, tua opinião sobre Cinderela? Tosco. Brincadeira. Oh. Pela cara do Léo, ele também não gosta muito. Ô, Kel, descreva-nos a cara do Léo. Cara de... Me deixa zoar esse filme. Mas isso daí também é de uma outra época das animações da Disney, né? Fala com outro público, né? Acho que é aquele público daquela geração da Branca de Neve, entendeu? Por isso que tem uma outra cara também, né? Ah, mas Angélica, sinceramente, eu gosto de Branca de Neve. Eu acho Branca de Neve mais palatável... Ah, mas não, se for levando no raciocínio que você explicou por que você não gosta de Cinderela, você não tinha que gostar da Branca de Neve, pô, ela é muito burra, caramba, fica abrindo a porta pra qualquer um, né? Se come maçãzinha que ganha dos outros. Come assando uma bruxa com cara de sei lá, cara, e a maçã no mínimo tá envenenada. Esse é um dos motivos de eu não gostar tanto desses filmes da Disney, tipo Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, a menina passa filme dormindo, mano, onde já se viu isso? Pô, mas a vilã é 10 do Bela Adormecida, cara, muito legal, eu gosto da vilã. Pelo menos alguma coisa, né? É, que ela fica na cela falando pro cara, mostrando imagens dele velhinho, indo resgatar a princesa, sensacional. Malévola é uma das bruxas da Disney mais estilosas que Com certeza. Eu acho que, inclusive, estão fazendo... Vão fazer uma versão do Tim Burton que vai focar na Malévola, né? Tinha que ser do Tim Burton, né? Cara, se sair igual a Alice, eu vou querer ver, cara. Porque eu adorei a Alice do Tim Burton. Muito, muito surreal. Ó, eu aposto que a mulher dele vai ser a Malévola. Quer valer quanto? Tomara, velho. É muito boa. Cara de louca ela já tem, né? E o Johnny Depp vai ser o príncipe. Ai, não. Se botarem a Helena Bonham Carter como Malévola, eu aceito. Agora, se botar ela como Bela Adormecida, aí eu não vejo o filme. Aí não dá. Vai assustar o cara quando acordar. Maldade, eu adoro a Helena Bonham Carter, viu? Ela vai acordar com cara de quem dormiu mesmo, né? É. A gente devia estar falando bem do filme, não escrachando. Mas então, esse é... Assim, acho que por eu nunca ser tão menininha, não gostar de rosa, e não usar salto alto, não gostar de cuidar da casa, foi alguns dos motivos de eu não gostar tanto desses filmes. Cinderela é um deles. Ó, já entendi. Então, porque tu não gosta de limpar a casa, irrita esse negócio de ver aquela menina limpando. Vai... Ah, é muito chato, mano. Aquela vai limpar a cozinha, vai limpar a janela. Nossa, ainda é comigo não, mano. Olá. É, a menininha daqui é o Léo, mano. Olá. Não tira isso, hein, Alexandre. A Kel é o homem da relação desses dois. A Mi sabe o quanto eu sou macho aqui. É verdade. Nas atitudes. Léo, manda brasa, detona Cinderela. Olha, eu acho assim que Cinderela, Branca de Neve e até mesmo a Bela Adormecida são as três princesas que eu não vou com a cara delas. Eu só dou a ressalva pra Branca de Neve, porque ela, assim, é um... Das três, digamos, que tem a história melhor, vai. Mas com relação a Cinderela, eu nunca fui muito fã. Realmente, ela ficar limpando a casa, sendo ajudada por todo mundo, ela sendo a bobinha, a tontinha. Pode ver pela Kel mesmo. Eu gosto de mulher com atitude. Mulher macho mesmo. Então, eu sou mais um Pocahontas, um Avatar. Então, eu acho que Cinderela mesmo, eu deixo de lado o DVD, prefiro comprar um clássico Disney um pouquinho melhor. Oh, tanto mas que... aquela bonequinha da Cinderela que tu tem na prateleira, amigo. Olha lá, revelações. Parece nos quadrinhos do Action Nerd, amigo. Nossa, mano, ele ficou vermelho agora. Pô, tanto é meio bizarro esse conceito de Cinderela que na psicologia tem o famoso complexo de Cinderela, né? Dessas mulheres aí que ficam o tempo todo esperando o príncipe encantado, entendeu? E do Peter Pan quando é homem, quando eles não crescem, por aí vai. Bate as cinzas da roupa e vai procurar o macho, faz favor. É, com certeza, vai à luta. Ai, ai, ai, adorei essa. Bom, Kel e Léo, segunda música, faz favor. Nossa segunda escolha é de um filme que eu adoro, eu assisti pela primeira vez e eu saí saltitando de alegria pela casa, e é Monstros S.A. É uma animação, assim, de totalmente revolucionária da Pixar Disney, que coloca monstros no papel de heróis e fazem toda uma história por trás disso, né? A música, ela é Se Fosse Você, que eles estão tentando fugir do vilão, né, que é uma salamandra, um camaleão, melhor dizendo, e eles começam a tentar esconder a Boo, né, a única humana do filme, que é a queridinha por todos, e eles estão realmente tentando esconder ela e fazem uma cena que eles cantam esse Se Eu Fosse Você pra tentar despistar todo mundo. Bom, na verdade, não. Na verdade, a música que eles cantam é um negócio da peça, né, que é o Manda Esse Treco de Volta. Senão o bicho pega. Isso. É ótimo. É, mas na metade do filme, quando eles estão tentando esconder a Boo, eles começam e inventam esse teatrinho, né? Aí ele, no final, que eles complementam com a música inteira, até que eles falam, tem uma criança com meleca no nariz, larga do povo, demonstrou a polícia. Cara, essa música é muito legal, porque no original ela é cantada pelos atores, certo? Monstros, que é o Billy Crystal e o... Aí o John Goodman, que é o Goodman é o Sully e o Billy Crystal é o Mike Wazowski. Zoiudinho da mamãe. É o Zoiudinho da mamãe, claro, Zoiudinho da mamãe. Não tem ninguém maior do que o Zoiudinho da mamãe. Agora, nesse filme, cara, um personagem que eu sempre dou risada quando aparece é a Edna, né? Que é aquela mulher do almoxarifado, né? Almoxarifado lá que tem que pegar os papéis. E, porra, a mulher parece ler realmente uma chefe de escritório, cara. Porque é daquela cara do tipo, não gostou? Cai dentro! Aquela sargentona, né? Mike Wazowski, você não preencheu os formulários. Ótimo. Eu em você, Wazowski. Todo tempo. Ela não fala nem o Mike, é. Wazowski, deixou de preencher os relatórios de novo. Encher da próxima vez, você vai se ver comigo, Wazowski. Perfeito. E no final, né, quem não viu, Dani, você vai tomar spoiler na cara mesmo. No final, ela é a chefe do departamento que tá fazendo a investigação do caso da criança humana. Porra, aquilo ali, o número um vem falar com vocês. Olha lá, lá vem o número um. Edna? É, vocês quase destruíram um ano de espaço que eu estava tendo. Essa cena é muito louca, cara. Eu ri demais, só com a cara da mulher. Eu não vou dizer a cara da minha. Eu acho que o filme inteiro é excelente, assim. São umas sketches de comédia que eu acho que foram inventadas assim, pelos dois dubladores. Porque o John Goodman, pelo menos pra mim, é um mestre na comédia. Cara, tem um caco, que eu sei que é caco, porque aquilo não tá no original, que o Wazowski foi preso, né, pelo camaleão. Aí o cara começa a falar, essa criatura nevasta. Não, nefasta, filho. Me prende, mas não assassino português. Exatamente. Isso foi caco, cara, isso não... Não pode ter, porque eu vi depois no original, não tem esse tipo de diálogo no original, mas... Não, filha, é nefasta, me prende, mas não assassina o português. Uma coisa muito boa nesse filme também, que eu sempre uso a frase aqui com o Léo, é quando o camaleão fala com o Wazowski, ouço o Wazowski, são os ventos da mudança. Aí você só escuta o Wazowski, mimimi. Eu qualquer dia vou deixar você bater nele. Outra piada genial também é cada vez que esse Mike Wazowski aí, ele vai aparecer, seja em revista ou comercial, onde for, ele não mostra o rosto dele por algum motivo, ele não fica bravo com isso, né? Ele não sabe. O selinho da editora sempre é na frente, né? Ou o logo da empresa, né? Na TV. É, e ele fica todo contente. Olha, eu tô na revista! É a síndrome de arroz de festa. Dudu, um beijo no teu coração. Beijo, Dudu. Ai, ai, adorei essa. Eu acho que todo mundo já falou a respeito do Monstros S.A. Falta só botar música pra rodar, que eu não pedi. Roda aí! Se eu fosse bem rico, se eu tivesse 1 milhão, morava bem chique num solar ou mansão. Se eu fosse bonito, balé, é possível sonhar é viver. Eu nada seria se não fosse você. Nada seria se não fosse você. Nada seria se não fosse você. Nada seria. Posso te dizer uma coisa? Há anos invejo. Maior olho grande. Seu jeito tá de bom, ser. Tá bom, agora acabou, né? Alô? Tô te amando. Não é. Sim, eu vamos sei, circular, eu sei, eu sei, né? Mas eu reconheço. Você merece vencer. Eu nada seria se não fosse você. Um e o outro. que ser mesmo assim. Sempre em conjunto, vamos até o fim. Até o fim. E todos já sabem, mas eu digo assim mesmo, pois todos podem ver. Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria se não fosse você. Nada seria se não fosse você. Outra vez! Funcionou! E todos já sabem de onde é que saiu todo mundo? Pois é fácil de ver. Agora é pra terminar, amigão! Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria se não fosse. Eu nada seria se não fosse você. Não sou! Não sou nada sem você. É. Bom, e pra terminar essa história, minha última música, né? É Agora Sou Eu. Muito bem, muito bem. Eu escolhi pra encerrar esse cast, pra encerrar essa conversa deliciosa sobre clássicos da Disney, Megara, do filme Hércules, cantando Não Direi Que É Paixão. Que é muito boa essa música, que é, a cena tá... A Megara acabou de se encontrar com Hércules... Aí ela tá com uma rosa na mão do que o Hércules deu pra ela. Ela, ai, que é isso, mulher? Toma vergonha na cara, tu vai se apaixonar de novo. Tu não toma jeito, mulher, para com isso. Aí ela começa a cantar, né? Assim, se há um prêmio por jogar mal, já sei que vou ser feita. Amar não vale o sofrer, não. O verbo amar a razão rejeita. E aí segue as musas. Ah, o que há comigo? Eu já devia ter aprendido. Se há um prêmio por julgar mal, já sei que vou ser eleita. Amar não vale o sofrer, não. O verbo amar a razão rejeita. Porque é a mentira. Ele é terra, é céu, é o ar que você respira. Para nós está na cara que só não se esconde. Nós sabemos onde sua cabeça está. Nada, direi, não direi isso, não. Isso. Se quiser ir pro sacrifício, assim tá me dando. Essa sensação é séria, já estou notando que você está. Ela já tá na boca e já tá louca. Que isso é amor. Nada, não sei, não direi isso, não. Não vai fugir. Meu sorrir é paixão. Eu não. Direi que é paixão. Chegou o não direi. Ela não dirá. Direi que não direi, não. Confie em nós, é a lei da paixão. Ah, em alta voz, não direi que é paixão. Porra, cara, essa música é muito contagiante, é uma música muito boa, tanto no original quanto no dublado, as duas versões são fantásticas, pelo ritmo, pela participação das musas, que sempre que elas entram numa música, a música é contagiante, E, cara, eu adoro. O que que você acha sobre o filme e sobre essas músicas, Angélica? Pô, eu tô dando uma olhada aqui. As músicas também são interpretadas pela Kika Tristão, né? Que é a mesma cantora do Pocahontas, né? Que legal, né? Não sabia disso. Pelo menos em português, né? Pra gente aqui no Brasil. Pô, o momento é sensacional. Pô, eu acho que é impossível a gente não se contaminar pela alegria e tal, pelo swing, né, que a música tem, né? Que nem a gente tava conversando em off, né? A música negra tão presente aí, né? É muito mortal esse Hércules da Disney. Eu gosto demais. Uma coisa que é interessante justamente sobre o desenho do Hércules, que ele é pioneiro em uma porção de coisas. Primeiro, trazer mitologia ao invés de um conto de fadas, que o Hércules é todo baseado na mitologia grega, apesar de ser muito entre aspas, né? Porque é uma mitologia grega for dummies, né? Mas tudo bem. E tem alguns dos 12 trabalhos, né? De Hércules e tal, né? Tem alguns dos 12 trabalhos, colocaram, por exemplo, Narciso como um deus grego, que não tem nada a ver, Narciso. Oi? Hã? Oi? Eles estão lá no Olimpo, né? Ah, nunca vi tanto amor no ar desde que Narciso se descobriu. Hein? Pô, outro detalhe legal também durante o desenho, não sei se vocês repararam, eu acho que sim, provavelmente. Tem um momento lá onde o Hércules está posando para um quadro lá que estão pintando dele e tal. A pele que ele está usando é a do Scar, né? Sim. Do Rei Leão. Sim, sim, sim. Cara, tem muito desses easter eggs no... Não só no Hércules, mas em muitos desenhos da Disney, cara. Tem muito easter egg. Porque só, normalmente são mesmos desenhistas de equipes diferentes... Às vezes eles pegam um desenhista de uma equipe e levam pra outra. O cara sabe o que mais? Eu vou botar um bonequinho aqui que vai ser a cara do personagem tal, só pra ver se a galera acha. Isso acontece em monstros, acontece em carros. Na Pixar? Porra! Na Pixar? É, bastante. Se você procurar, tem o Oli em todos os desenhos. É. Bom, na Pixar tem até um personagem, porque o John Lasseter, ele é muito fã daquele Hayao Miyazaki, né? Que é um grande animador japonês. Aparece o Totoro, né? Sim. Da animação Totoro no. Acho que é no Toy Story 3, se eu não me engano. Sim, aparece um Totoro. Aparece um Totoro de pelúcia. E um outro personagem recorrente também na Pixar é a Van do Pizza Planet. Aparece em todos os outros desenhos depois do Toy Story, a Van do Pizza Planet. É muito engraçado isso. Camila, sua opinião sobre Hércules? Eu não assisti Hércules, infelizmente. Eu tenho ele na prateleira, mas eu nunca assisti. Eu tenho uma certa dificuldade de aceitar adaptações de mitologia por causa dessas coisas que vocês comentaram. Eu gosto muito de mitologia grega, gosto muito da cultura, da literatura grega também, então tenho essa resistência. E agora que vocês soltaram essas de que não é tão fiel e tudo mais, é exatamente por isso que eu resisto de assistir. Ah, Camila, dá uma chance pro Hércules, você vai se divertir. Desliga o cérebro e assiste. Tá aí, uma coisa que eu nunca falo pros ouvintes lá do MasmorraCast, mas de boa, pode desligar o cérebro. E tá, assistir, tá, que eu acho que não, é divertidíssimo, é hilário, entendeu? Uhum. A minha opinião, os dois desenhos da Disney mais engraçados, mais porra loucas, é a Nova Onda do Imperador e Hércules, cara. São os dois pra... É pra tu assistir, só pra comer pipoca mesmo. Não, tem, não é pra tomar lição de moral, não é pra achar que o mundo é um lugar melhor. É só pra rir. É só pra rir. Certo, certo. Vou tentar. Vou tentar, juro. Kel e Léo. Eu gosto de Hércules, mas o filme eu nunca assisti. O que eu gostava bastante era da animação que passava no SBT. E cresceu comigo. Falou a nova, né? Eu acho a animação muito boa, eu dava muita risada só com ela. Então um dia, quem sabe, a gente dê uma chance pro filme também, pra dar muita risada. Mi, a gente promete, a gente vai na sua casa aí no, da próxima vez, os três assistimos Hércules e provamos que o filme é bom. Pronto. Então tá, eu tenho ele aqui, a gente nem precisa comprar. Maravilha. Que eu cresci com Hércules, eu lembro que eu assisti o longa, mas eu também adorava o desenho do SBT. Eu passava assim a tarde rindo, porque o desenho é muito bom, os personagens secundários, novamente, são muito bons. E é divertidíssimo, assim, para você esquecer realmente da mitologia em si e tratar como um desenho, uma animação qualquer, assim, né, que vai te alegrar por duas horas. É, eu acho que esse Hércules, ele vale como, vamos dizer assim, né, de maneira bem parcial, né, como pontapé inicial para a criançada aí, quem sabe, se interessar por mitologia, né, de maneira mais séria, mais para frente, né. Pelo menos isso daí valeu pra minha filha, ela curtiu, aí começou a pesquisar um pouco mais, viu que não tem nada a ver. Acho que dá pra superar o incômodo que dá de certas inverdades, né, que são mostradas assim. Monteiro Lobato escreveu os 12 trabalhos de Hércules também. Até mesmo o Maurício de Souza adaptou um 12 trabalhos, né? Isso. Tem até um filme nacional chamado Os 12 Trabalhos. Né? E é um pontapé mesmo, né, pras pessoas irem lá, saberem que tem grandes diferenças, né, digamos, entre grego e mitologia romana, né, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É uma parte histórica, assim, bem interessante para a criançada começar a aprender também. É verdade, até porque se a gente for tentar levar para esse lado, assim, com muita seriedade, tudo, pô, a nova onda do imperador não dá para levar a sério, né? Não era assim que as coisas funcionavam, eu creio, né? Não devia ter um imperador maluco dançando com a galera toda lá. Qual o seu nome? Cusco! Né? Bom, eu acho que é cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que como animação tem valor, sim. É divertido, é interessante. Eu acho o traço interessante também, não sei vocês, pra quem assistiu aí, é um traço mais, isso, é mais quadradão, mais, depende que nem o Lilo e Stitch, né? Que o pessoal fala que tem um traço mais arredondado, todos os desenhos, né? E tal, eu acho legal, vale a pena, assim, pra conhecer, sim. Lembra até um jeitão, assim, do traço do Johnny Bravo. Isso também, sim, que é bem estilizado, né? É legal. Uma coisa engraçada, tanto no caso do Hércules, quanto no caso do A Nova Onda do Imperador, que são a mesma equipe de desenhistas, e eles fizeram realmente um traço mais caricato. Eu acho que com essa a gente já mandou bastante coisa, mas a pedido de Kel e Léo, eu vou deixar para finalizar o Paranerd, em vez da minha tradicional música do The Big Bang Theory, eu vou botar a abertura orquestrada de Monstros S.A., que realmente é uma música jazz muito contagiante. Então, para a gente encerrar esse podcast, Angélica, muito obrigado pela tua participação. Faça novamente um jabazinho sobre o Cine Masmorra, por favor. Vamos lá, eu quero agradecer a todo mundo aqui que gravou comigo. Foi um prazer conhecer aqui o Alexandre, o Nerdmaster, a Kel e o Léo, a Camila. Muito bom mesmo, espero que a gente consiga conversar novamente aí. E para você que não me conhece, que é ouvinte aqui do Paranerdia, para você ouvinte aqui do Paranerdia, visite-nos lá no cinemasmorra.com.br. A gente fala de cinema off-Hollywood. Se você está aí meio de saco cheio de ver 20 podcasts sobre o mesmo tema e sobre o mesmo filme, seu lugar é lá, no cinemasmorra.com.br. O último que está no ar no momento é Imperador do Norte, o filme do Robert Aldrich, bem legal aí. Abração, obrigada pelo convite. Um que eu posso recomendar, que eu gostei muito, foi aquela do A Dama da Neve, né? Lady Snowblood, né? Nós falamos do mangá e do live action, né? Do Lady Snowblood, que é bem legal também. Adorei esse episódio, adorei. E eu já vou deixar claro desde já que se tem uma pessoa culpada por essa parte doida dica, é Dona Angélica Helles. É que eu escutei, né? Eu falei, sabe quando vocês escutam um podcast e falam, ai, caramba, não falaram daquela música, ai, eu quero ouvir tanto, eu vou pedir pra participar pra poder falar. Ocupar que fala. Pois é. Camila, minha querida, prazer conversar e conhecer você, pelo menos via Skype, né? faz aí um jabazinho para os seus amigos do Papo do Gordo e também para o Vida de Logo, afinal de contas é o sustento da família, né? Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, adorei conversar com vocês, muito gostoso falar sobre Disney. Convido todo mundo para acessar www.avidaconlogan e se divertir com as tirinhas que o Flávio Soares faz das nossas aventuras aqui em casa com o Logan e com o Mike. E também acessem www.papodegordo, que é um site muito legal, falando gordos também são felizes, gordos também amam, e tem nosso podcast lá também, que é muito legal. Muito bem, muito bem. Kel e Léo, meus parceiros do Paranerd, do Action Nerds, né? Que temos uma parceria de troca de banners gostosinha aqui no Paranerd. Prazer finalmente falar com vocês pelo Skype, né? E manda um jabazinho, apesar de que tem o banner de vocês lá no Paranerd, mas jabá de graça nunca é demais, né? Não paga imposto, né? A gente aproveita. Muito obrigada pelo convite, gostei bastante de relembrar um pouco da minha infância, do que cresceu comigo, gostei demais de conhecer a Angélica, é a primeira vez que eu tô falando com o Alexandre, também gostei, dei muita risada aqui, e quando precisar a gente tá aí, cara, e acessem actionnerds.com.br e vida longa e próspera. Eu não vou falar mais nada porque a patroa já falou tudo. Eu só tenho que agradecer a você, né? Conseguimos gravar um podcast para juntar essa parceria para Nerd Action Nerds. Muito obrigado. Prazer conhecer a Angélica, né? Divertidíssima a participação nossa conversa. E um beijo, Mi, né? A gente vai para São Paulo um dia desses. Ah, tá. Que dia! E acessem actionnerds.com.br, vida longa e próspera, um beijo no coração de vocês. Então, só para completar esse trio de vidas longas e prósperas, aqui vai o meu vida longa e próspera. E curtam agora, para finalizar o cast, a abertura musical do Monstros S.A. Vamos lá! We'll be right back.